Assassinate. Sucesso. Assim, ó. Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde venho nem pra onde vou. De onde venho não importa, pois já passou. O que importa é saber pra onde vou. Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho só como abrigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Tem uma palhoça no canto da Sé, será nosso abrigo. Claudinho, iluminações. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. Esse povo preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão, quebra as noites de lua. Tem uma varanda, que é minha e que é sua. E vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo, doce meiga senhorita. Vem morar comigo, oh, oh, oh. Vem morar comigo. Portal do La Rocha. Sucesso. Segura nele. Coisa boa.